costumo matar o tempo no café, ou a ler ou a escrever. Mas certa vez um rapaz, o Barnabé, pôs-se a contar sem banzé a historinha de um inglês. Um rapaz, o Barnabé, pôs-se a contar sem banzé a historinha de um inglês. Eu vou fazer a reprise, vou contar. Ah, mas não sei se sei ou não interpretá-la. Bom, o inglês estava a jantar e viu andar a passear um ratito lá pela sala. O inglês estava a jantar e viu andar a passear um ratito lá pela sala. Como ele comia sempre ali sozinho, teve para o rato este gesto bem cortês. Molhou um bolo no vinho, dando ao bicho com carinho, e falou-lhe em português. Molhou um bolo no vinho, dando ao bicho com carinho, e falou-lhe em português. Não tenha susto, bichinha, pois tu terá um companheiro anglófono, oh yes, oh yes, que quer te ver a roer. E o rato tanto comera que até do gato se esquece, que quer te ver a roer. E o rato tanto comera que até do gato se esquece. Mais pão molhado no vinho, bem molhado, e o rato tudo roeu, tudo emalou. Ah, mas daí, por um bocado, o rato muito taxado, desta maneira falou. Ah, mas daí, por um bocado, o rato muito taxado, desta maneira falou. Pois acaso, senhor inglês, eu estou-lhe grato pelo fartote que me deu de pão e vinho. Agora sem espalhafato, diga-me onde está o seu gato, quero escacar-lhe o focinho. Agora sem espalhafato, diga-me onde está o seu gato, quero escacar-lhe o focinho.